Em pensamento eu fui seu, e seu amor foi todo meu. E neste mesmo pensamento que habita toda dor, em saber que a realidade que eu sorvia era apenas fantasia, esta descoberta dissipa-me e me toma o sonho que é só meu. Em pensamento eu sou eu, e minhas amarras se despedem. Sacia minha angústia, sua doce alegria, minha, somente minha é a tua companhia. E neste incansável pensamento, sofro, emudeço-me, sem saber que só de sonho me aqueço. Tocar-te a pele que queima-me os olhos, sentir seu aroma tangendo minha alma, corrompendo meu sangue, ultrapassar o abismo, pular o muro, romper o espaço, zombar dos laços, sentir a vida no calor dos seus abraços. Meu delírio, meu deleite, meu martírio, na convulsão do que sinto, a impossibilidade da matéria, da crua vértice. Então fatigado me visto, despindo dos meus sonhos, assumindo minhas amarras, meus medos, minha falta de você.